Federal. Curta agora o programa Na Rota do Rock. Boa noite, galera! Estamos de volta com mais um Na Rota do Rock. Minha amiga Lu. Fala, Cris. Você viu como a Lu está radiante hoje? Então, não que ela esteja nos outros dias, mas radiante. Hoje ela está mais especial, você viu? Devo ter exagerado na maquiagem. É isso aí, tá bonita, tá bonita. É, obrigada. Vamos inflar essa baixa autoestima, dona Luciana. Não, é cansaço mesmo. Minha altura também é baixa, 1,57. Não tem como aumentar mais, não. Gostei do batom. É uma pândega. Meu amigo Idovan. Tô aqui, vivo. De boa. Tranquilidade total, muito feliz, tranquilo. E quem quiser participar aí do Na Rota do Rock ao vivo, meu amigo, como é que faz? Ah, estamos no ar com mais um Na Rota do Rock, aqui pela Rádio Federal, do jeito que você curte. Você pode baixar o nosso aplicativo exclusivo para a Rádio Federal, tanto para iOS como para Android, seu 3Gzinho aí, vai segurar numa boa, tá leve, tá clean. Lá você pode compartilhar, você pode interagir, é muito divertido. Também a gente tá no Twitter, claro, @Rádio_Federal. Também pelo Skype, pode chamar a gente lá, Rádio Federal, tudo juntinho. No nosso WhatsApp, claro, 61 Brasília, 98554-1163. 98554-1163. Ô, não bebe essa cerveja toda não, passar. Também estamos no Instagram, Rádio Federal. Vamos postar uma fotinha de vocês lá agora também. Yeah. E por favor, curta a nossa fanpage no Facebook. É a primeira coisa que você tem que fazer. facebook.com/Rádio Federal. Luciana, e esse Idovan. É, porque eu já ia falar, esse Idovan é safado. Ele não, eu vou passar a bola, não, calma aí. Não fala da gente, não, rapaz. É devagar, devagar. E facebook.com/canal Na Rota do Rock. Aliás, o Na Rota do Rock tá bombando. O Insta também, né, Cris? Tá bombando. A gente tá lá com stories já de hoje. A gente já fez aí uma chamadinha. Você tem 24 horas pra ver correndo. Tô que a tomando gente... cerveja do Paulão aqui. Já tô ficando doido. Não sei o que vai rolar até o final do programa. É lá na @narotadorock. Nosso Twitter também é @narotadorock. O nosso site é narotadorock.com ou .com.br. O que você digitar vai cair no mesmo lugar. Olha só, Lu. Eu tenho aqui um negócio que eu quero te mostrar. Diga. Eu quero que você adivinhe o que está por trás disso aqui. Olha só. Vamos ver. Escutei. Rádio Federal. E somar os numeradores. 1, 2, 3, 4. 10 anos na Rota do Rock. Busca cinema, cultura e atitude. Sacou? Quero que você adivinhe o que está por trás desta vinheta aqui. Ela tem uma mensagem. Essa vinheta tem um easter egg. Exatamente. Ela vai sair no próximo livro do Dan Brown. Com certeza o Tom Cruise vai fazer o personagem principal. Tom Cruise, não, desculpe, o Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks já está trabalhando essa vinheta para descobrir quais os segredos simbólicos de... Eu vou soltar só spoiler. Os algarismos romanos que ali estão. Tô brincando, são arábicos mesmo. Meu amigo Paulão! Boa noite, Cris. Boa noite. Bem-vindo. Paulão, há tempos não vim aqui, mas hoje veio cheio de cerveja que ele mesmo produz, rapaz. E fora essa notícia dessa cerveja deliciosa, ele ainda vai conversar com a gente aí sobre várias coisas, mas também o carnaval multicultural do CCBB que está envolvido na produção. Isso, vamos bater um papo aí sobre o carnaval, um carnaval muito legal que vai ter lá para a família inteira. E bater um papo também sobre cerveja, sobre amizade, sobre as coisas que eu me sinto em casa aqui na Rádio Federal. Delícia! Maravilha! Tamo junto, né não, meu amigo Idovan? Sempre aqui, você tá em casa. Inclusive, abra uma cerveja aí, por favor. Vamos de música? Vamos começar, então? Os cabos do bloco Eduardo e Mônica não chegaram, não, mas vamos começar com a música deles aí. Legião Urbana, Eduardo e Mônica. Divino Deus, estamos de volta! Vocês ouviram Legião Urbana com Eduardo e Mônica, Capital Inicial com Veraneio Vascaína e Plebe Rude, até quando esperar? Aí você se pergunta, Cristiano, por que tanta nostalgia? É porque daqui a pouco o Rony tá chegando, ele já mandou um WhatsApp aqui dizendo que está atrasado. A gente vai falar de mais um bloco de rock and roll, né, Luciana? O Eduardo e Mônica, que vai atrair milhares de carnavalescos aí, fãs de rock e de carnaval. E com marchinhas, com das marchinhas, músicas da Legião. Isso. Legião, Plebe, Capital, Paralamas, eles vão fazer versões dessas músicas pra agraciar a galera do rock and roll. Semana passada a gente trouxe Populares em Pânico, Isso. Que formou aí a receita deles e agora é a vez do Eduardo e Mônica. Enquanto isso, vamos começando com o Paulão, né, Luciana? Vamos. A gente tem blocos também, não sei se você lembra. Ah, verdade, verdade. O que você quiser primeiro. É, tem na nota do rock, foi mal. É que eu sou muito impulsivo. É porque é chato depois interromper a entrevista, só dou só um toque. Se eu prestasse atenção no roteiro, não dava esses furos, né, Idovan? Não é? Tome! Podemos? Podemos! Partiu! E o Na Rota do Rock Produções orgulhosamente apresenta A Nota do Rock, o quadro de notícias sobre o universo do rock e só sobre o rock. A gente promete! E a gente começa com Roger Waters, que diz que tocará The Wall no muro de Trump. O muro que inspirou o Pink Floyd era abstrato, mas nada impede que ele sirva como uma marreta para derrubar os muros que construímos também de forma física. Em julho de 1990, Roger Waters já tocou o álbum em Berlim para comemorar a queda do muro que aconteceu 8 meses antes, e ele pretende fazer a mesma coisa em protesto ao muro de Trump, na divisa dos Estados Unidos com o México. Waters, que já comparou Trump a Hitler e considera o trumpismo tão nocivo quanto o fascismo, defende que a mensagem em The Wall é especialmente relevante agora que as políticas separatistas de extrema-direita têm alimentado o ódio racial e religioso. E embora ele fale de muros que construímos no nível pessoal, ele também serve como uma analogia para um aspecto mais amplo. Ele evoca ainda a responsabilidade dos artistas, dizendo: a música é lugar legítimo para protestos. Os músicos têm total direito, um dever, de abrir a boca e se posicionar abertamente. Mas nem só de protestos vive o Roger Waters, que divulgou o nome do álbum novo. Na última quinta-feira, ele anunciou o nome de seu novo álbum, Is This The Life We Really Want?, que chega 25 anos após o seu último trabalho solo. Segundo o Waters, o álbum é um misto de emoções, parte viagem mágica, parte político e parte angustiante. O álbum é produzido por Nigel Godrich, produtor inglês conhecido por seu trabalho com Radiohead, já tendo sido considerado o sexto membro do grupo. Embora ainda sem data de lançamento, Waters revelou que terminou de gravar a voz do álbum na semana passada e Nigel já está mixando. A previsão é de que seja divulgado antes da turnê americana, que começa em maio. Uma turnê mundial também é prevista para o ano que vem. Mas se você gosta mesmo é do bom e velho Pink Floyd, uma exposição que celebra 50 anos de carreira do Pink Floyd será inaugurada em Londres entre 13 de maio e 1º de outubro. Então programem aí suas férias, porque a exposição vai esmiuçar cada capítulo da história da banda representada por mais de 350 objetos. Muitos deles inéditos, como cartas, letras escritas à mão e até instrumentos musicais. Nos resta cruzar o dedo para um dia ter a remota oportunidade de receber essa exposição aqui ou juntar uma graninha para ir para Londres ainda esse ano, né não? Tem interesse. Né? Seria bom. E seguindo ainda na Terra da Rainha, o Mick Jagger veta a publicação de uma biografia perdida. Um livro de memórias escrito em 80, com sua cópia original, com mais 75 mil palavras, tem tirado o sono de um editor britânico chamado John Blake, que o adquiriu de um amigo em comum com Jagger e acredita que o vocalista tenha trabalhado com um ghostwriter. Segundo Blake, o livro é inebriante, conta as histórias de Jagger adquirindo imóveis sob efeito de drogas e algumas exigências excêntricas da banda nos camarins, mesmo que não fossem consumir nada daquilo. Na década de 80, o material teria sido rejeitado por uma editora por não conter drogas e sexo suficiente, pra chocar aquele público da época. Mas quando botou as mãos nesse livro, Blake teria corrido atrás do Rolling Stones, que alegou não lembrar de nada disso e requisitou uma cópia. Eu não lembro de nada não disso, lembro, né? Não eu sei como é isso. Eu duvido que ele esquece da Luciana Gimenez, né? As drogas fazem isso, as pessoas esquecem das coisas. A empresária da banda, no entanto, confirmou a autenticidade do livro e teria solicitado a Jagger que escrevesse um prefácio, esclarecendo que o mesmo havia sido escrito décadas atrás, mas a desculpa de que estava muito ocupado para isso era reiterada até que a publicação foi finalmente negada a Blake. A verdade é que Jagger já declarou que não tem interesse em escrever uma biografia, por considerar o mercado de biografias do rock saturado, acrescentando ainda que quem tiver interesse em sua história, que busque na Wikipédia. Bom, como que bichinho sem vergonha, né? Não é? Safado. E agora um mico. Guns N' Roses erra o nome de cidade em show na Austrália e a banda é vaiada. A turnê do Guns, que passou por aqui ano passado, continua todo vapor em 2017, dessa vez na Austrália. Mas na última terça, a popularidade da banda caiu um pouco com o público de Melbourne, quando depois de uma hora de atraso, o técnico de som da banda subiu ao palco para anunciar o Guns e deu um olá para a plateia de Sydney. Ui. O público, claro, não deixou barato e retribuiu com vaias e uma surra de post nas redes sociais, o que obrigou a banda a pedir desculpas formalmente também em seus canais na web. E ainda na Austrália, e da Austrália pro Brasil, Midnight Oil anuncia show em Brasília. A banda australiana anunciou recentemente que fará 5 shows no país e a capital está inclusa. Os shows que acontecem depois de 15 anos sem apresentações e contará com a sua formação original são por ocasião da turnê mundial, que iniciará em Sydney, vai passar pelo Brasil, América do Norte, Europa, Nova Zelândia e retorna pra Austrália. Sabe o que é interessante dessa turnê do Midnight Oil? Nenhum produtor até agora falou, vai rolar o show. Sério? Sério, ninguém, nenhum produtor, né? Do universo brasileiro de produtores de show internacional. Bom, eu assim, não sou mega produtor, eu sou só contratado dos produtores grandes. Eu mesmo fiquei sabendo agora que a Luciana pois falou. Pois é, ninguém não falou desse show. Meu Deus! Eu já tenho as datas e os lugares, se liga. Dia 25 de abril, Porto Alegre, 27 de abril, Curitiba, 29 de abril, São Paulo, 30 de abril, Rio de Janeiro e 2 de maio, finalmente, aqui em Brasília, que acontece um Let Live e a venda começa em 9 de março. Eu tô achando que é o vocalista da banda que tá vendendo os shows. Pois é, já tem até data pra venda do ingresso. Se liga aí que é 9 de março. Mas vai ser bem legal, viu, galera? Se rolar, pode ir que é histórico. Som australiano de primeira. E falando em shows, vamos lá pro plantão Rock in Rio. A gente tem mais um nome no line-up, que é Alice Cooper. Dessa vez solo, sem Hollywood Vampires, com quem se apresentou nos últimos anos. O cantor volta ao Brasil pra tocar no festival, ainda sem data oficialmente divulgada. E tem mais novidade vindo aí. Você quer ver uma banda de Brasília no Lola? Quero! Uma parceria entre o Lola e a Rádio Palestina 89. Pode falar da concorrente? Não é tanto concorrente porque não tá aqui, né, Idovan? Não é. Então, beleza, então vamos lá. Uma parceria entre o Lola e a Rádio Palestina 89 FM está movimentando o mundo das bandas autorais por meio da promoção Temos Vagas, que escolherá uma banda para tocar no Festival Lollapalooza Brasil. O voto popular define um ranking de 50 bandas que serão submetidas a um júri para a seleção da vencedora. Por fim, o seu voto é muito importante para a gente colocar uma banda da capital no festival. Galera, eu quero até pedir desculpa, porque tem um monte de banda pedindo pra eu votar. É isso que eu ia falar, Cris. A gente não pode falar, porque é tanto amigo. É, não tem e como... a gente só pode dar um voto, cara. Como é que eu faço? Não, como é que eu voto só em uma? Não, você pode votar em todas. Não, você pode votar em quantas quiser. Só um voto pro perfil no Facebook. Voto. Só se você... Ah, é pro perfil? É. E aí, tipo assim... É, tanto amigo que a gente tem, tantas bandas que estão daqui de Brasília que estão concorrendo, né, Cris? Pois é, não levem a mal, galera, mas ainda não sei o que fazer. Então, pois é, a lista com todas as bandas de Brasília tá lá no nosso site, você pode conferir. E se você deseja compartilhar tudo o que você ouviu agora, o quadro A Nota do Rock também é uma coluna semanal no site narotadorock.com. Basta acessar o nosso site, curtir a nossa fanpage, canal Na Rota do Rock, para ler e acompanhar o conteúdo que você ouve aqui na rádio. Além disso, está rolando o nosso Facebook em parceria com a página BSB Rock, essa divulgação de uma banda por dia, onde todos os dias divulgaremos uma banda de rock da cidade. Cris, uma coisa eu posso garantir, viu? As bandas de Brasília que estão concorrendo para essa promoção aí para entrar no Lula, cara, são todas ótimas. Daria muito ótimo. Bem pro Lollapalooza fazer só um palco de bandas de Brasília. E a galera, faz um favorzinho pra gente, 10 anos de Na Rota do Rock, vamos ajudar a gente a ter 10 mil likes na fanpage, né, Lu? Claro, a gente tá buscando aí a busca dos 10 mil likes, por favor, curte lá, facebook.com/canal Na Rota do Rock. Não custa nada, você só like, pronto, curtir. Né? E lá vai estar a lista completa das bandas de Brasília, se a sua banda é daqui de Brasília e não tá aqui, escreve pra gente lá também no facebook.com/canal Na pois Rota é, do Rock. Pois é, a gente tá aí, estamos aí pra ajudar as bandas de Brasília. A gente nunca fugiu dessa nossa missão, né, Lu? É isso aí. Meu amigo Dovan! Tô aqui, manda, qual foi? Nós já temos um no Paulão aqui, o Rony já chegou ali, tá ali mexendo no celular. Entra aí, Rony! Cheguei! E aí, cara, beleza, irmão? Boa noite. Boa noite, beleza? O cara chega com a camiseta do Beatles e uma tatuagem do Rolling Stones. Tá totalmente credenciado pro Na Rota do Rock. Fechou. Tudo certo, galera? Beleza? Beleza, cara, a gente já tocou três músicas aqui pra comemorar o seu bloco. Opa, que honra, que legal. A gente tocou aqui Legião Urbana Eduardo e Mônica. Que não é nenhuma novidade. Tocamos Capitão Inicial, Veraneio, Vascaína e Plebe Rude Até Quando Esperar. Boa, será que isso é bela seleção, belíssima seleção musical. E nós temos o Paulão aqui também, que vai falar do carnaval multicultural, né, Paulão? É, fala um pouco do carnaval. Falar sobre Brasília, sobre as coisas que estão acontecendo e bater um papo, continuar tomando uma cerveja aqui. E essa cerveja tá boa, viu, Paulão? Já tô ficando ligado aí. Meus parabéns, viu, Paulão? Tá bom, hein? Prazer. Quero também, hein? Rony, como é que surgiu essa história do Eduardo e Mônica, cara? Cara, foi uma ideia que brotou assim, meio que do nada, sabe? Tava reunido com meu amigo Marquinho, que é da banda Capitão do Cerrado. Sim, Capitão do Cerrado. Capitão do Cerrado antiga, Capitão do Cerrado. Capitão do Cerrado, é. E a gente discutindo isso no início do mês de janeiro, discutindo alguns projetos pra 2017. E surgiu a ideia, né, do... Pô, quero fazer um bloco de carnaval. Eu já tinha esse pensamento em mente já há algum tempo. Quando a gente começou a sentar pra discutir esses projetos, pô, vamos fazer um bloco de carnaval. Beleza, vamos nessa e tal, vamos amadurecer a ideia, a gente se encontra semana que vem. E aí, recentemente, ele me falou, Rony, quando eu fui me encontrar com você na semana seguinte, valeu pela zero, eu fui me encontrar contigo na semana seguinte, eu não tinha nada em mente. Ouvindo o rádio, escutei a música do Eduardo e Mônica e pensei, pô, aí, bloco do Eduardo e Mônica, por que não? E a gente começou assim, entre amigos, era uma ação entre amigos mesmo, pra gente se divertir no período de carnaval, né? É todo mundo de banda de rock e tudo mais, então a gente não tinha ainda pensava em criar algo pra gente poder se divertir, pra gente poder oferecer também o nosso trabalho para as pessoas que estão no carnaval, mas querem uma coisa um pouco diferente. E com isso a coisa tomou uma proporção super, super legal, sabe? Acho que tudo que você faz também com carinho, mas acho que por ser Brasília, por trazer o DNA da cidade, representar toda essa história que o rock de Brasília tem, não só com Brasília, mas com o Brasil inteiro, e ser feito com amor mesmo por Brasília, que isso é uma coisa pura, eu acho que a coisa acabou tomando essa dimensão que a gente tem hoje, assim, não é um Woodstock da vida, mas é muito maior do que a gente imaginava no início. E o que eu achei legal, cara, é porque, tipo assim, vocês, por exemplo, Populares em Pânico, eles... É um bloco de rock, mas tem mais a vertente do metal. E vocês não, vocês estão divulgando o rock da cidade. Como é fazer essa seleção de repertório, já que o repertório de Brasília é tão vasto? É variadíssimo. E, assim, a dificuldade não é nem só essa, mas a gente entrar num período de carnaval, numa festa de carnaval, oferecendo um bloco de carnaval, mas que não destoe do conceito de carnaval. Então, assim, a gente tem... Um trabalho de direção musical muito sensível nesse sentido, que é não perder a essência de carnaval, mas também não perder a identidade do rock, né? Então esse está sendo um trabalho feito assim a várias mãos, são vários artistas conceituados. A gente tem a galera da Surf Sessions, tem a turma do Jambalaya, tem o Felipe Soldia, tem, enfim, uma boa galera, muito, muito boa, pô, o próprio Capitão do Cerrado, o Claudão, que já é um baixista das antigas, enfim. Tudo uma diversidade. Bom, e só gente boa. E só gente boa. Então Pedrão, a gente da Jambalaya, os caras, tudo são gente exatamente, boa. Exatamente, super sangue bom. É bom estar isso. O Rock de Brasília está tendo um momento muito bom, né? De todo mundo estar se unindo, de fortalecer uma cena. Vocês conseguiram entrar nesse esquema aí do GDF, de ter algum patrocínio para fazer o bloco? Ou vocês estão fazendo, tirando do bolso? É aquela história, né, cara? A gente, como teve a ideia muito em cima, mas só pra fechar aquela questão antes, pra matar qualquer dúvida, é uma banda de rock com uma bateria dando um suporte, uma percussiva de carnaval mesmo dando suporte. Então a gente tem um palco. O núcleo de banda de rock é um palco. O núcleo de banda de rock com batera, baixo, teclado, guitarra, violão, tudo que precisa numa banda de rock com uma bateria percussiva atrás. Então tá uma roupagem interessante, cara. Tá, domingo tá a gente vai estar lá com o Tô curioso pra ver isso. Quero ver vocês lá. Domingo a gente vai lá. Bom, com relação à Secretaria de Cultura, esse apoio, a gente, como teve a ideia muito em cima, né? Já fora totalmente do prazo de inscrição dos blocos, e enfim, a gente sabe como isso é um trabalho também mais complicado, porque é muita gente, muito bloco, então a gente entende também o lado do governo nessa questão. Nós não tivemos o apoio da Secretaria de Cultura. Por outro lado, o Jaime Recena, que é o secretário de Turismo, ele conheceu a ideia e quis abraçar a causa, de certa forma, pelo potencial turístico do rock, pelo projeto também de tornar Brasília... já existe, né? Através do deputado, que me fugiu o nome agora... Mas enfim, é o decreto que torna Brasília o rock patrimônio cultural de Brasília. E a Secretaria de Turismo tem um projeto que está sendo encaminhado também. E eles têm abraçado essa causa. Eu faço um evento chamado Rock na Ciclovia, que é junto com o Seabra. A Secretaria de Turismo já manifestou o interesse, eles participaram na última edição que a gente teve da temporada passada. E agora, mais uma vez com o rock, né? Mais uma vez com a música, com a ideia de tornar Brasília uma referência novamente musical no cenário nacional, enfim, fortalecendo a cena local primeiro, que isso é super importante, né? Você não cresce se você não tiver forte dentro de casa. Aquela velha história, você crescer, você tem que ter uma base bem feita, né? Sim, exatamente. Então, a base está em casa. E aí, enfim, a gente tem essa parceria muito importante aí da Secretaria de Turismo com o Dançando, através do projeto Dançando na Praça. Eles estão dando pra gente estrutura, iluminação, uma parte dessa estrutura que a gente necessitou para organizar o bloco. E aí, fora isso, patrocínio privado. A gente conseguiu o apoio do iFood, da própria Boa, que foi em paralelo a LIC, né? Eles patrocinaram, estão entrando com apoio para o nosso bloco. E vocês têm uma vantagem, que mesmo sendo um bloco estreante, vocês trabalham com a memória afetiva da cidade, né? Exato. Pô, Eduardo e Mônica é uma canção que... Verdade. Essa é toda... Acho que foi o grande mote da coisa e a sensibilidade necessária, que talvez a gente não tenha nem percebido, mas que gerou para a gente toda essa comunicação mais espontânea. Fez com que a coisa expandisse naturalmente. Isso tem sido muito prazeroso até, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade, né? Então a equipe é grande que tá por trás. Acabou, eram duas pessoas, tem um monte de gente. Viu? Pô, segurar essa bronca, cara. Mas não tem como fugir. Pra fazer bem feito, tem que ter uma galera por trás. Tem que ter uma galera boa e assim, uma grande felicidade até por a gente estar aqui, né? E contando essa história um pouquinho, porque é muita alegria e certamente foi descoberto através dessa divulgação em redes sociais. Eu não agradeci no começo, mas agradecendo agora pelo espaço aberto para a gente poder falar dessa história que é legal. Tamo junto, cara. Que a gente trata com muito carinho, porque além de. Acima de qualquer coisa. É um legado que fica para a cidade, né? A gente acha muito importante você passar, a gente faz música, tem banda, todo mundo tem banda. Deixar um legado, fortalecer uma cena que fica... O Rony, como é músico, eu acho que ele deve ter tocado na quinta, na quarta, quinta, acho que eu não sei qual dia que eu liguei pra ele, se foi quinta ou sexta. Eu acho que eu acordei ele. Que hora que você ligou? Era cedo, era umas 9 da manhã. Alô, tava na madrugada, que sacanagem. Obrigado pela iniciativa. Tipo assim, pô, filho da puta, você liga. Pra músico, 9 horas da manhã de madrugada, né? Mas eu precisava fechar essa pauta, cara. Tá certo, mas foi. Já que você tocou nesse assunto, eu me acordo. Foi mal, mas eu acho que foi por um bom motivo. Excelente, né, com certeza. Vamos de música, meu amigo. Vamos nessa. Vamos lá então, né? Vamos dar continuidade aí à homenagem ao bloco, Eduardo e Mônica? Opa. Partiu! Então bora! Os Paralamas do Sucesso! Você está curtindo Na Rota do Rock com Cristiano Porfírio, aqui na Rádio Federal, do jeito que você curte. Ei, coleguinha, pede pra sua mãe pra você vir na minha festinha. Hã? Festinha? 10 anos na Rota do Rock. Busca cinema, cultura e atitude. Rádio é Federal. Rádio Federal, do jeito que você curte. Rádio Federal. E somar os numeradores. 1, 2, 3, 4. 10 anos na Rota do Rock. Busca cinema, cultura e atitude. Estamos de volta. Este foi mais um bloco comemorativo ao bloco Eduardo e Mônica, nosso amigo Rony, que tá aqui. Nós tocamos os Paralamas do Sucesso com Escape, Raimundos com Milambi e Mascavo Roots com Tempestade. E já a gente tem mais papo da cidade, porque o cachorro cego voltou, galera. Finalmente, eu ficava enchendo o saco do cachorrão. Porra, cachorrão, não é possível, velho. Pois é, né, cara? Aconteceu, né? Chegamos aí. Aconteceu, chegamos. Vamos lá. Vamos lá, agora. Oi? Agora tá? Pronto, agora tá aqui o microfone. Pois é, cara, a volta do cachorro cego realmente demorou, mas aconteceu. E estamos muito contentes de ter rolado esse ano. e coincidiu, né, com 25 anos da primeira apresentação do Cachorro Cego, né? Então ainda teve ainda mais essa aí pra gente acrescentar a expectativa. E pra a quem... esse retorno. Cris, você sabe que assim, eu cresci ouvindo Cachorro pois Cego. Pois é, cara, o Cachorro Cego é da mesma geração de Mascavo Roots, Raimundo. É, eu cresci ouvindo essa galera aí, da cidade, assim. 10 anos que eu te... Aí o Cachorrão, tá velho, o Cachorrão agora. E o resto da banda um dia chegou assim e falou: gente, não quer tocar nessa porra não, vocês vão se fuder pra lá. Eu vou te falar, foi uma das grandes perdas da cidade. Cachorro Cego resolveu parar. Agora os caras estão de volta. Meu amigo, eita. E essa história aí desse carnaval multicultural do CCBB? Pois é, Cris, estamos aí. Você me conhece aí, eu sou. Às vezes o pessoal acha que eu parei de trabalhar e de vez em quando eu apareço aí produzindo algum evento novo. Me chamaram para produzir isso no CCBB, que é o Carnaval Multicultural. Que é feito, né? É patrocinado pelo CCBB. E a produção é do Instituto Bem Cultural, do Serginho Bacelar. E a ideia foi fazer um carnaval que para a família inteira e que ocupasse a área toda, todos os espaços do CCBB, que ele é muito grande, tem espaço para tudo. Então vai ser feita uma avenida de carnaval ali onde é o estacionamento, vai ser uma avenida. Mas assim, mais ou menos no molde da apoteose, né? Tem a avenida e lá no final vai ter um palco que vai tocar batalá, maratebô e... Vai ter desfile, não? Vai ter desfile das crianças. Sério? Durante o dia, vai ter concurso de fantasia, oficina, perna de pau, de construção de instrumentos. Olha. E vai ter durante o dia com food trucks, food bikes, tudo isso. Vai ter circo, vai ter oficinas, brincadeiras para as crianças. E preços populares, é R$10 a inteira, R$5 a meia. Pô, que uma massa, opção cara. Ótima aí para levar a família. Muito bom. É isso. Aí ele vai funcionar nos 3 dias? Não, vai ser só domingo e segunda de carnaval, né? Dia 26 e 27. Começa às 11 horas, a gente abre o evento. E vamos até às 9. Então fica o dia inteiro, praticamente é bem voltado para criança, mas a família inteira pode ir, vai estar tendo marchinhas, DJ tocando, sempre música de carnaval. Vai ter o dia inteiro oficinas e brincadeiras com as crianças. E aí à tarde a gente começa a ter o batalá. E no domingo a gente encerra a noite com... A noite não, é o dia, porque é carnaval, né? 9 horas da noite está começando a noite de carnaval. É. Então tá encerrando o carnaval da família aí por volta de 7 horas. A gente começa com a maratebô e vamos até as 9 da noite. Isso no domingo. E na segunda é basicamente a mesma programação, a gente só muda a banda que vai encerrar, que aí encerra com baile com a banda Carnaval Turbilhão, que é marchinhas tradicionais, entendeu? E a gente vai ter um grande cortejo antes disso. Pô, legal. Muito bacana. Com a orquestra de maracatu. E os ingressos a gente pode adquirir previamente ou só lá na hora? Tá à venda pela bilheteria digital. Ah, se eu não bacana. Me engano, No site do CCBB. Perfeito. E na hora também vai estar sendo vendido. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Cabe todo mundo. Vai ter desde o da Food Bike, que vende brigadeiro pra criança, a que vende hambúrguer, a Corina vai estar lá, o Fusbier vai estar lá. Então assim, é pra família inteira. Tem família inteira, um ambiente comida, controlado, um ambiente cerveja. Bacana, você estaciona lá tranquilamente. Toda a estrutura do estacionamento é gratuito. Gratuito. Entendeu? É, crianças até 5 anos também a entrada é gratuita. Olha aí, bacana. Muito legal. E o Paulão, Idovan, também fabrica cerveja. A galera do Cachorro Cego deu azar, porque a gente já bebeu tudo, né? Foi nada pra gente. Quem mandou atrasar, né? Cerveja maravilhosa, parabéns, Paulão. Tá atrasaram mesmo. Pra chegar, se tivesse chegado na hora, tinha cerveja pra todo mundo. Bem que assim, eu avisei, eu falei. Bem que eu pedi, tá vendo? Pois é, Cris, aí inventei essa. Paulão, você hobby. Acabou de ganhar um convite pra ir no show do Cachorro Cego na próxima quinta-feira. Isso. Aí, já sabe o valor do ingresso, Paulo. Vai ser meia dúzia de certeza. Meia dúzia estão pedindo. Poxa. Tem que começar a aumentar minhas panelas lá. Como é que surgiu essa história aí de Paulão cervejeiro, rapaz? Eu conheço o Paulão produtor, Paulão bancário, agora Paulão cervejeiro. É, cara, a gente... Aquela velha história, né? Se vira nos 30 aí. E... foi uma paixão que surgiu... Assim, primeiro bebendo. Todo mundo que me conhece aí na cidade sabe que sou um bom bebedor. Que delicado, um bom bebedor. E aí eu resolvi dar minha contribuição pro mundo, né? Consumir demais, então tem que devolver um pouco aí pro... É tipo aquele negócio de carbono que as empresas fazem. É, tipo isso. Ah, exatamente. Aí comecei a fazer, Cris. Fiz um curso, entrei... Fui conhecendo as pessoas, o pessoal da Corina. E a gente já tem agora a nossa associação aqui, que é a Acerba Candanga. Entendeu? Tem um site, acerbacandanga.com.br, quem quiser acessar. E, cara, isso rende 5 horas de programa. Eu já tô pedindo pro Idovan aqui um programa. Só de cerveja, ele tá quase aceitando. Eu quero participar da estreia. Vai ter degustação, quero participar da estreia desse. Cerveja e música vai ser. Todo programa vai ter aqui uma degustação boa. O cachorro cego vai querer participar desse programa. Na hora. Delícia. Aliás, é muito interessante esse negócio da cerveja, porque tem combinado muito a coisa da cerveja candanga com o rock, né? Com as bandas daqui, porque algumas já abriram espaços próprios de. Para comercializar a cerveja e que estão sempre chamando bandas para tocar, né? Final de semana, abrem as portas, chamam bandas para tocar e tomar cerveja, e a galera para tomar cerveja. Eu tava até conversando com o Cris mais cedo, tem a Corina, tem o galpão dela lá no Sof Norte, ela tem aberto direto em fim de semana, sempre bota uma banda lá de jazz, às vezes já teve até samba numa sexta-feira à noite, mas sabe, sempre tem jazz. Agora tá com a Criolina, também tá abrindo o galpão dela, também tá com um movimento assim. E tem até cervejeiros, né? O Cerrado Beer, Decadentes. Eles têm até feito cervejas, alguns rótulos edição limitada para algumas bandas. Já fizeram pro Zamaster, já fizeram pro Churrasco and Roll. A Kaffer Beer fez pro Churrasco and Roll. E é isso, é um movimento que, assim, é uma coisa que envolve, tem que envolver todo mundo, porque, assim, a maioria do pessoal que faz cerveja, assim, eu sou produtor, já trabalhei com música erudita, com sertanejo, com rock, e tem muita gente de música que faz cerveja, e tem muita gente que gosta de música que faz cerveja, e é um, assim, um evento que cerveja e música... Sempre vai ter a ver, sempre, assim, onde você vai, sempre vai estar a música, que é... Eu virei produtor porque eu virei um músico frustrado, então... Não, é o casamento perfeito, cara. Cerveja e rock é bom demais. Porque música é a maior expressão que alguém pode ter na vida, assim. Se eu escutei o Andreas Kisser me falando uma vez, que é isso, a maior expressão que uma pessoa pode... na vida, assim, pra movimentar as coisas, é a música. E a cerveja vai junto, porque é um jeito de confraternizar, de socializar, e com esse movimento da cerveja artesanal tem sido muito mais, é um lema que a gente usa, que é o beba menos, mas beba melhor. Ó, oh, legal. Que se, não é você encher a cara, às vezes você passa o dia ali, você tomou poucas cervejas do que se você estivesse só ali no bar tomando a cerveja do mainstream aí. Então, assim, você conversa sem mais. Milho, né? Sem milho, é verdade. É, mas assim, o milho não é tão ruim assim, não. E falando em milho e falando em pipoca, Cris? Vamos aí pro nosso Cris, bloco. Desliga os celulares, Idovan. Demorou, vamos lá, partiu! Desliguem os celulares. O seu quadro de cinema, cultura e atitude. Então, galera, eu vou fazer hoje umas indicações reversas, porque geralmente eu faço indicações pra você sair de casa, né? Exatamente. Hoje, além do John Wick, tipo assim, pra você sair de casa, eu vou refazer a indicação da semana que vem, que é o John Wick 2, que é muito foda. Inclusive, nós vamos sortear ingressos aí no Na Roda do Rock. Ah, eu quero ir. Moleque, você tem que concorrer, tu acha que só porque é dono da rádio vai ganhar ingresso assim na casa, né? Eu tô sem moral pra cacete. E aí, se você tiver com preguiça, não quiser sair de casa, eu tenho algumas indicações aqui no Netflix. E olha que a gente não tá ganhando porra nenhuma pra falar do Netflix. Pois é, na Netflix. O Silvio Santos ganhou e ele nem precisava. Então, se você gosta de zumbis e tá decepcionadíssimo com essa temporada do The Walking Dead, o cinema japonês e coreano trouxe duas grandes atrações que dá pra você baixar, que é o I Am Hero e o Train to Busan, que são dois filmes legais. E o Netflix acaba de estrear o Gantz Oh, que é um filme de zumbis tecnológicos, cara. Bem legal, divertido pra caramba. Eu vou refazer também o Santa Clara Diet. Assisti, muito bom. Muito bom. Legal, né, Ivan? Muito engraçado. Então, também é um bem legal pra você ficar lá curtindo lá com o seu pijama. Você não tá afim de sair de casa, bota Santa Clara e Ô Cris, olha só como é que são as coisas que... Vocês vão ficar achando que eu sou bêbado, né? Mas assim, a cerveja... Tem um grande amigo nosso que é cervejeiro também, que é o Euler Barros. Ele tem um projeto muito interessante aqui em Brasília, que se chama Cinema e Cerveja. Muito legal. Vai ter a segunda edição agora. Isso, você já conhece, você viu, né? Você já sabe o que é. Tipo, ele vai lá, bota. Foi a primeira edição, foi no Galpão da Corina, botou a tela, passou o grande filme do meu amigo Iberê Carvalho, o último Cine Driving. Uhum. Que é muito legal. Botou muito lá, bom. O pessoal que assistiu. O pessoal assistiu. Depois do filme ainda teve o show de duas bandas, que agora me desculpem, eu não vou lembrar o nome. E rolando a cerveja e os food trucks lá na Corina. Tá vendo? Cinema, rock, cerveja. Tudo junto. Tá tudo interligado. E agora Netflix. E se você tiver de boa, tipo assim, não quero assistir filme de zumbi não, Cristiano. O que eu faço? Eu não gosto. Não gosta de zumbi? É, Uma Loucura de Mulher agora. Do Ligoque. Ligoque, era isso que eu ia falar, cara. Que já veio aqui no programa. Tá muito bem bom. Divertido. Lembrando que o Ligoque reproduziu um apartamento em Copacabana, todo num galpão aqui em Brasília. Vale a pena assistir. Só muito por isso legal, vale a pena assistir. É. A Mariana Ximenes está muito bem. Hoje, se o Kurt Cobain estivesse vivo, completaria 50 anos. Então você pode assistir o documentário Kurt Cobain, Montage of Heck. Exatamente. Se você não tiver nenhum problema de labirintite, assista esse daí. Porque... não, é sério. É um negócio frenético esse documentário. É muito louco. Vale a pena. Foi a filha dele que fez. É. Muito bom. Tem um Predestinado com Ethan Hawke, que é uma ficção científica muito legal. Eu selecionei duas velharias. Que é o Psicopata Americano com o Christian Bale, que ele faz um yuppie assassino, bem interessante. Os Aventureiros do Bairro Proibido, que estreou há pouco tempo no Netflix, de 1986. Um filme muito legal com o Kurt Russell. Não sabia. Eu já vi. Esse é bem legal. Tem um filme que vem lá desses países aí. Desculpa não ter olhado qual que é o país. É Sob a Sombra, que é um filme de fantasma muito interessante. Sobre a Sombra, eu não tava no tempo. Sobre a Sombra, bem legal. Mas eu não quero assistir filme, eu quero ler. Então, compre O Menino que Desenhava Monstros, de Keith Donald. Muito legal o livro. Eu posso só falar uma... Eu pretendo soltar ainda na Rota do Rock, mas existe uma série que não é original Netflix, infelizmente, é de um canal americano, e ela vai estrear agora a segunda temporada, que é Billions. Essa eu não conheço. E eu vou falar uma coisa, quem é fã do Metallica vai se deliciar, quem é fã de metal no geral, porque o nosso vilão, ou seria anti-herói, digamos assim, é metaleiro, então ele vai trabalhar com as camisas do metal, e tem um easter egg no episódio 4, só isso que eu vou falar. Vou deixar no ar pra você assistir aí. A primeira temporada já tá no Netflix todinho. E também tem As Águas Vivas Não Sabem de Si, que é um livro brasileiro da Aline Valek. Tem uma série, ela é uma... Tipo assim, ele bagunça um pouco a cabeça da gente. Ele mexe com filosofia, mexe com aventura. É bem interessante o livro. Então essas são as dicas. A gente vai postar lá na Roda do Rock, né, Luciana? Vamos postar. Fica com o seu dedo aí preparado pra Vamos você de música, meu amigo Dovan. Vamos sim, daqui a pouco. Vamos escutar Cachorro Cego? Vamos, partiu. Vamos. Demorou. Vem, vem, vem. Você está curtindo Na Rota do Rock com Cristiano Porfírio, aqui na Rádio Federal, do jeito que você curte. Rádio Federal. Federal, do jeito que você curte. Federal. Esse é o programa Na Roda do Rock da Rádio Federal. E eu sou Robert Simpson. Não! We'll be right back. Estamos de volta, galera. Deixa eu abrir aqui meu Google Clip pra pegar as músicas que rolaram, né? Eu vacilei, né? Foi mal. Rolou Cachorro Cego com Velho, Mary Juana Blues e Buddy Boogie. E aí, galera do Cachorro Cego? Estamos aqui, cara, preparando. E a galera do Cachorro Cego veio animada. Além deles contarem um pouquinho, Luciano, eles vão tocar ao vivo aqui pra gente. É isso mesmo, mas antes eles fizeram algumas exigências pra poder cantar pra nós. Roda a vinheta, Idovan. E atenção para as exigências. 108 toalhas negras. E as exigências de hoje de camarim, elas têm a ver um pouco com essa questão das cervejas aqui que a gente estava debatendo. Com certeza. Vamos lá para a primeira. Uma cachoeira artificial de cerveja belga. Tem que ser belga. Oh. Claro, a cachoeira pode ser comprada ali na torre. Agora a cerveja belga trapista, viu? Galera exigente. Vamos lá, exigência 2. Um camarim exclusivo para guardar os óculos do cachorrão. É, isso aí. Eu tava vendo umas exigências bizarras de alguns outros artistas. Aí vi um que a Cher pede um camarim especial para as perucas dela. Então eu também quero pros meus óculos, pô. É isso aí. Nada mais justo. Pô, que isso. 3. Um canhão igual ao do AC/DC com controle de voz para quando gritarmos "For those about to rock, fire!" E aí o canhão dispara Jack Daniels pra gente pegar com a boca. Yeah. Olha! Essa é uma das mais originais. Porque tem todo um, né? Se eu fizer um festival, controle de voz é muito importante também. Vai ter que adaptar um Siri da vida aí lá no canhão, cara. Tem que ser disparar fire, Jack Daniels. E a última exigência eu acho bem coerente, Cris. Um médico. Mas qual a especialidade? Pô, cara, depois dessa farra toda, caramba, que ressuscite a gente, cara. Tem que ser um clínico geral, no mínimo. Então estão anotadas as exigências. Então, quem quiser contratar o cachorro grande já sabe, né? Cachorro cego. É o cachorro cego. Não, até desculpa. Desculpa porque eu cometi agora uma heresia. Porque... É porque o Cris já tomou toda a cerveja com o Paulo. Tomei tanta cerveja com. E cachorro grande, pra quem gosta, desculpa, mas é uma banda muito ruim, velho. E por que que você comparou com a nossa banda convidada? Pois é, mas é porque foi a cerveja do que Paulão. Que cachorrada que você fez com eles? Foi a cerveja do Paulão, velho. Não, minha cerveja não é ruim igual o cachorro grande, não. Nem o cachorro cego, cara. Minha cerveja é boa igual o cachorro cego. Sua cerveja é boa igual o cachorro cego. Cris, já que a gente tá retificando coisas, a gente vai ter que dar aqui retificar um erro que a gente deu lá no segundo bloco, na nota do rock. Retificando. Essa foi de última hora. Obrigada, Idovan. Bom, enfim, a gente falou que nas bandas que vão participar do festival do Lollapalooza, que está sendo promovido lá em parceria com a 89 FM, na promoção Temos Vagas, a gente falou que a gente só podia votar em uma banda de Brasília por vez. Não é verdade. Então, a gente votar pode em votar mundo. Em todas as bandas de Brasília uma vez só. A gente não pode votar duas vezes em cada banda ou mais. Mas a gente pode votar. Se você gostou de 30 bandas, você vota em 30 bandas. Então é isso aí. Nosso correspondente Felipe estava ligadão e mandou essa informação aí pra gente. Tá certo? E tá lá, continua lá o post, a gente até reformulou para que você possa continuar votando. Tá lá no facebook.com/canalnarotadorock com o nome de todas as bandas de Brasília que a gente conseguiu achar. Cris, só retificar aqui também, aproveitando é a hora da retificação, é o momento de retificação, né? Então, que eu falei o site da nossa associação, que é a Serva Candanga, é a servacandanga.com. Eu tinha falado .com.br, mas é só .com. Então, você aí que é... Identificando mesmo, hein? Vai assistir, né? Dovan tá me devendo o programa, ele tá me sacaneando. O Dovan, na semana passada, ele fez uma reclamação bem forte comigo com a Luciana, porque a gente falou que ele tava parecendo um cantor de pagode. Aí ele me aparece com esse corte de cabelo. Não, vira a câmera pra você. Vira a câmera pro pessoal de casa ver. Tô um peito peludo aqui, né? Douglas, só falar aí que é o nome do cara, velho. Não, não, deixa eu falar. São Sebastião, tem uns caras lá, R$100 ele resolve esse problema pra tu aí. Deixa pra lá, deixa pra lá. Meu amigo, cachorrão Luiz Otávio. E aí, finalmente, grande cachorro chama. Cego de volta, como é que surgiu esse retorno aí? Sabe assim, esse 25 anos é um número cabalístico pra gente, né? Nós tocamos 10, paramos 15 e agora estamos comemorando 25 anos de carreira, né? Aí, ó, fica a dica para as bandas que querem fazer sucesso por décadas. É isso aí, ó, cara. Vão aprendendo com a gente como é que é o marketing aí da banda. Ó. Mas, fora brincadeira, na verdade, já tem algum tempo que a gente já vem se falando e amadurecendo essa ideia da banda voltar, né? E acontece que há um ano e meio atrás... Nós fomos convidados para fazer um show. E o dono da casa de show falou para mim: olha, cachorrão, queria que vocês fizessem um show do Cachorro Cego. Falei: cara, mas olha, o Cachorro Cego não tá voltando, a gente tá parado. Não, mas é um show só, para só comemorar, fazer um show só. Eu pago a passagem de todo mundo que estiver fora de Brasília para vir aqui. Foi assim mesmo, foi uma oferta bem legal. Aí nisso eu animei, pô, então vamos fazer um show só. Chamei a galera, o Eliseu aqui foi mesmo um dos primeiros que a gente já vinha se falando, com vontade de fazer um som de novo. E começamos a chamar as pessoas, alguns se interessaram, outros não. E acabou não rolando esse show, porque a gente não conseguiu reunir a uma formação da banda que pudesse fazer esse show. Eu achei que era porque não tinha o canhão lá. faltou também essa. Só a passagem não foi bastante. Mas aí, não fizemos esse show, mas com as pessoas que toparam, que se propuseram a fazer esse show, surgiu a conversa de novamente a gente ver se a gente ensaiava e fazia alguma coisa. Deu vontade, na verdade, deu vontade de tocar de novo quando a gente encontrou novamente, né? Então, pra isso, chamamos o Diego, que tá aqui com a gente, que é o nosso novo gatista, Marquinho Guedes na batera. Se juntaram a nós outros companheiros que também já tinham tocado no Cachorro Cego, o Léo de Bola na guitarra e o Marcelinho no baixo. E Eliseu aqui na guitarra também, Eliseu gravou o primeiro CD comigo também, então tá aí da formação original também. E resolvemos ensaiar de novo, né? E estamos, como eu falei, esse processo aí durou um ano e meio, mas... tiveram indas e vindas aí nesse meio caminho aí também pra... Enfim, pessoas que saíram também, que começaram esse projeto, saíram no meio. Mas finalmente aconteceu, o processo amadureceu. Pra minha felicidade, o som, a gente conseguiu captar aquela magia realmente do Cachorro Cego, que era de ter um som... bem tocado, um som coeso, com bons músicos tocando, que a gente sempre prezou muito por isso. Espontâneo. Uma coisa espontânea. E tamo aí de novo. Mas que era só um show, virou a volta do Cachorro. Exatamente, Cego. Exatamente. Agora, a ideia é uma volta mesmo. Temos esses shows aí que a gente fizemos um show há duas semanas atrás lá no Cabo Music Hall, que foi sensacional, casa lotada, o público correspondeu muito. Foi realmente muito legal, sabe? Nós estávamos muito ansiosos para esse show. Você imagina 15 anos a gente parado e vir com a banda, com reformulada um pouquinho, né? Com pessoas novas na banda. Exato, ainda caiu um dilúvio no dia, cara, que a gente foi andando no carro para lá e a chuva caindo, muita chuva. Mas lotou, a turma foi antes, já ficou cedo tomando no boteco do lado. Quando deu o começo do show, a turma toda entrou, foi maravilhoso, ficou cheio. Foi muito legal. Muito bacana. Mas assim, e como eu falei, a ansiedade se transformou numa alegria muito grande quando a gente começou a tocar, e já nas primeiras músicas a turma já estava gritando dentro da casa, já completamente ganha pelo nosso som. Isso foi muito legal, isso já transformou o astral totalmente naquele dia ali do nosso show. E a gente pretende levar isso de novo agora pro Clube do Choro, né? Que é o nosso próximo compromisso, quinta-feira agora. O Rony tem um bloco, ele tá inaugurando um bloco em Brasília chamado Eduardo e Mônica. só festejando as bandas da cidade. Ano que vem já pode ter uma música do Cachorro Cego no repertório, rapaz. Mas sem dúvida nenhuma. A gente andou estudando aí a história de algumas bandas e tudo pra montar, com pessoas que já estão mais envolvidas também até no histórico todo do rock de Brasília. E a gente, talvez até esse ano mesmo ainda seja possível, e já estão convidados até pra fazer uma participação. Será um prazer, será um prazer. E é muito, muito importante esse negócio desses movimentos que hoje estão aí espontâneos, né? As pessoas estão muito imbuídas disso, de irem pra rua, de promoverem projetos novos, com bandas novas, bandas autorais que estão aí surgindo de novo na cidade, né? Tava meio desaquecido, meio parado isso aí durante muito tempo, isso é muito importante. E falando em história, a inspiração pro nome da banda também, não só as exigências, tem a ver com cerveja, tem a ver com bebida. É, né? Esse é um tema muito recorrente pra roda, gente. Roda e volta no negócio, né? Então, porque antes que a pessoa pense que é pelo projeto guia de cego, não tem nada a ver com os cães dos bombeiros, né? Qual que é a história? A história do Cachorro Cego é o seguinte. Nós queríamos, lá no início da banda, um nome que tivesse a ver com as raízes do blues. Nossa raiz fundamental veio do blues. Né? E o blues tem um folclore todo através dele também, atrás dele, né? Que já é um estilo musical bem antigo. Então tem aquelas histórias, o cara vai na encruzilhada pra fazer um pacto com o diabo pra tocar, aprender a tocar guitarra, aprender a tocar gaita. Vocês, né, fizeram ou não? Ainda não. Estão abertos, você vê que eles estão abertos. Sim. Pagando bem, né? Pagando bem, né? É, pois é, né? Se tiver um canhão daquele fodoso Batwell, quem sabe? Mas aí a escolha. Mas aí o seguinte, existia uma história que na época da Lei Seca, que a bebida era ilegal, né? Então a produção também era clandestina, feita fundo de quintal. Onde eles destilavam o uísque deles, o moonshine, na verdade, um uísque bem, bem caseiro que eles tinham na época, o metal dessas destilarias era a base de chumbo também, na composição. E esse chumbo acabava se misturando na bebida com o aquecimento daquilo ali, que acabava levando isso para as pessoas. Os músicos de blues, que quase não gostavam de tomar uma dessas, né, tal, acabavam ingerindo isso e sofrendo alguns dos efeitos do chumbo. Um deles, a cegueira. Então, era muito comum naquela época surgirem apelidos com a palavra blind. Um deles, Blind Dog, foi onde a gente se inspirou para o nosso nome. Oh, legal. Tá vendo? Vamos escutar. Olha que história. Deles, vamos escutar agora com mais cultura, né? Agora gente, ao vivo. Vamos lá, essa é danada. Meu prazer é te ver passar, sempre a mesma hora e lugar. Como um blues é seu andar, mesma calçada, parece gostar. Federal. Feito do fogo é seu olhar, para a presa então queimar. O seu sorriso é planejado, um dia promete, no outro engana. Todos a querem, mas ela é só para quem tem grana. É dinheiro, é seu negócio que em troca dá prazer. Ela é danada, ó, que confusão. Ela é danada, não tem erro não. Viva a danada, o negócio é o tesão. Viva a danada, seu negócio é o tesão. Baladinho! Tá vendo aí, Paulo? Como é que é o esquema, cara? Pô, privilegiado. Se você beber ano que vem, pode chamar os caras, pô. É, botar um cachorro cego lá no carnaval das crianças. Bora, as crianças vão aprender várias lições com o cachorro cego. E agora o Igor vai estar fazendo sinalizações da aviação civil ali, pra gente. É maravilhoso. A agenda é isso? Não. A agenda é no próximo. O intervalo? Descobrimos! O diretor da rádio quer o intervalo, então solta aí, Igor. Apareceu aquela da aeromoça. Você está curtindo Na Rota do Rock com o Cristiano Porfírio, aqui na Rádio Federal, do jeito que você curte. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, aponta que a inflação teve crescimento de 60% nos últimos 10 anos na Rota do Rock. Busca cinema, cultura e atitude. Federal. Meus olhos já estão vermelhos, a minha garrafa esvazia. Nada mais me importa, não. Nada mais me enche o saco. Esse quarto de bordel. Eu estou em todos os bares a procurar uma mulher, apenas uma que me dê aquilo tudo que preciso em um quarto de motel. Passar mais uma noite juntos, você e cachorrão, na maior sacanagem. É. Opa, peraí, não vai embora não, não me deixa aqui sozinho. É, vai ser mais uma noite daquelas, no meu quarto de bordel. Thank you. Rádio Federal. E somar os numeradores. 1, 2, 3, 4. 10 anos na roda do rock. Busca cinema, cultura e atitude. Você tocou Danada 2000 aí, não foi, meu amigo Duvan? Cachorro Cego? Exatamente, meu. Faz o seguinte, solta a agenda aí do Felipe e vamos, depois a gente vai escutar mais Cachorro Cego ao vivo. Ouvindo? Fechado. Vamos lá. Agenda BSB Rockers. Direto do nosso WhatsApp, a melhor programação semanal da capital. Vamos que vamos, agenda BSB Rockers, agenda de shows de rock de Brasília, esquentando as guitarras pro carnaval mais rock and roll do universo. Essa semana também vai ser um prato cheio para quem curte os blues. Começando a agenda, amanhã, terça-feira, dia 21 de fevereiro, a Super Terça de Blues e Rock traz o projeto Blues de Bolso pro Bar Brahma da 201 Sul, a partir das 7h30 da noite. Este duo de violões é formado por Haroldinho Matos e Bemol, dois verdadeiros embaixadores do blues de Brasília. Também nessa terça-feira acontece a 23ª edição da Fantástica Fábrica de Bandas, no Clube 904, na Asa Sul. Essa Fantástica Fábrica de Bandas conta com um palco montado para quem quiser chegar e mandar um som de graça. Ela tem o objetivo de promover a vivência entre os músicos da cidade, a boa música e a arte do improviso. Vamos para quarta-feira, dia 22 de fevereiro. Na quarta-feira, o Hermoshi Emporium, na 413 Norte, traz mais um concerto da série Kamikaze Blues Live, com Haroldinho Matos, Bemol, isso mesmo, ele de novo, além de Renato Glória na bateria. Nessa quarta, no Sub do Sina, no Conic, o Quarta Dimensão traz duas das melhores bandas de rock autoral de Brasília da atualidade. Darshan, com seu grunge stoner moderno e emocionante, e Horta Project, com seu rock progressivo instrumental. Vamos agora para quinta-feira, dia 23. Nessa quinta acontece o show dos nossos convidados, o histórico show da banda Cachorro Cego, em comemoração aos 25 anos de estrada no Clube do Choro de Brasília. A banda, que começou sua carreira em 92, traz um som autoral que mistura a energia do rock and roll e o sentimento dos blues. Na quinta também começam aí dois tradicionais carnavais rock and roll da cidade, a 16ª edição do Carna Rock no Poisé da Asa Norte e a 15ª edição do Carnaval do Rock no K Music Hall na Asa Sul. No Carna Rock do Poisé será a noite do pop rock, enquanto no Carnaval do Rock no K, quem toca é a banda Bons Jovens, trazendo aí um tributo ao Bon Jovi, AC/DC e Aerosmith. Continuando, na sexta-feira, o Liverpool Bar, na QE 40 do Guará 2, vai reabrir as portas depois de um tenebroso inverno para o Carna Metal, que começa com um dia dedicado ao Hard and Heavy. O Toinha Rock Pub, em Samambaia, vai trazer um tributo ao Ronnie James Dio, da banda do Marcelo Adio, e também daquele baterista visceral aqui de Brasília, chamado Rafael Piu Piu. No Carna Rock no Poisé será o dia do rock alternativo. E no Carnaval do Rock no UK é o dia da banda Classic Rock, uma festa show em comemoração aos 5 anos da banda, tocando clássicos do rock. Chegamos no sábado, dia 25, sabadão excelente para continuar curtindo o rock and roll nesse feriadão em Brasília. No Liverpool, no Guará, será o dia do thrash metal. Os Rolling Stones invadem um Toinha Rock Cup, sendo interpretados pela Bigger Band em Samambaia. No Carna Rock do Poisé é o dia do cover metal, e já no Carnaval do Rock do UK, a banda 010 faz um show exclusivo em tributo ao Guns N' Roses e ao rock dos anos 90. Domingo, o carnaval repleto de rock and roll da cidade continua. De dia vai estar rolando aí o bloco Eduardo e Mônica, que acontece no SIG, em frente ao Primeiro Bar. Esse é o mais novo bloco de carnaval de rock de Brasília. O nome é inspirado naquela canção do Legião Urbana, Eduardo e Mônica, e traz esse sentimento de reverência aos grandes nomes do rock da cidade. No repertório, além de Legião Urbana, bandas como os Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Plebe Rude, Raimundo, entre outras. Continuando aí no domingo, já à noite, no Liverpool Bar, vai estar rolando um tributo, um dia do Death e Black Metal. No Toinha, as bandas Guerrilla de la Rocha e Sweet Pea fazem respectivamente um tributo ao Rage Against the Machine e System of a Down, numa noite que promete botar a casa abaixo, a casa vai ferver. E no Poisé, é o dia do Hard Rock, o dia Hard and Roll no Poisé da Asa Norte. No UK Music Hall, a banda Low Cure traz um tributo ao The Cure, ao rock dos anos 80, e também vai estar acontecendo o Cine Privé, a festa das fantasias, com exibição de trilhas de filmes e cenas clássicas nas telas do pub. Fechando aí a agenda, segunda-feira, a 8ª edição dos Populares em Pânico, primeiro bloco rock and roll de metal de Brasília, acontece nessa segunda, na altura da 310 Norte. O bloco vai contar com cervejas artesanais do London Pub, brinquedos para criançada se divertir a valer, estrutura com banheiros químicos, que isso é fundamental para quem vai ter a comodidade de curtir o rock and roll, alimentação por conta do food truck 7-1, especial em comida alemã. O som no trio elétrico vai ficar por conta pela primeira vez para uma banda montada especialmente para o evento, com grandes músicos da cidade e apoio do Estúdio Prime. E aí, vai perder essas dicas? O carnaval roqueiro em Brasília só depende de nós. Vamos para a rua, pessoal. Vamos para o rock and roll. A agenda completa você confere em facebook.com/bsbrockers. E todos os shows desses festivais de rock que a gente divulgou aqui também vão estar lá na página Na Rota do Rock, tanto no Facebook quanto na página na internet, no portal Na Rota do Rock. Valeu, pessoal. Um abraço. Estamos de volta, escutamos a agenda, Dona Lu. Um abraço pro Filipão. E abraço, levando. Filipão. Vai estar lá no nosso site a partir de amanhã todo o resumão do Rock no DF. É, você que tá aí sem querer saber o que vai fazer no Rock and Roll, fica ligado que vai ter aí. E queria mandar um abraço pra Mara Rubia, Gilvando Cruz, Elke Caminati, peraí que tem mais gente aqui ligado aí na Roda do Rock. Maievski Fardin, Pat Oliver, Taquiz Otoro, Rodrigo de Albuquerque, Elisete Uliane, Suiane Chaves. Obrigado, galera, pela audiência. Tem muito mais, a gente vai falando aqui do resto. Vamos escutar aí mais um do Cachorro Cego? Bora. O que é que nós vamos escutar agora? Essa se chama Marihuana Blues. Longe com um sorriso certeiro, danço sobre o fogo, você acende o isqueiro. Pego a minha gaita junto com o violão, olho nos seus olhos e começo uma canção. Aperto o outro, dou uma bola, fico louco, louco, piradão. Eu entro no expresso, esse vai ser um sucesso. Tão grande nunca vi que não consigo parar de rir. É, de rir. Aperto o outro, dou uma bola, fico louco, louco, piradão. Outro dou uma bola, fico louco, louco, piradão. Aperto o outro, dou uma bola, fico louco, louco, piradão. Aperto o outro, dou uma bola, fico louco, louco, piradão. Oh yeah! We're back, baby! Me diz uma coisa, essa comemoração de 25 anos é só especial ou vocês pretendem realmente seguir a carreira agora do Cachorro Cego? Cara, a ideia é retornar mesmo, ou seja, continuar nosso projeto de músicas autorais. Como vocês escutam aí, a nossa grande onda, nossa vertente é fazer as músicas autorais. Apesar de, no show, nós termos também músicas estrangeiras, que tem tudo a ver com o blues e o rock que a gente faz, a gente procura dar uma roupagem diferente também, fazer versões, até porque a gente tem um instrumento, por exemplo, a gaita, que sempre dá uma cara diferente para as músicas. Mas a ideia é, vamos ver, de repente até o final do ano aí a gente está lançando algumas novas autorais aí da gente também. Já estamos no processo de composição. Existe um processo de relançamento pro Cachorro Cego 1 e 2? São os dois álbuns que vocês lançaram, né? Rapaz, tá aí uma boa ideia, viu? A gente ainda nunca pensamos nisso, em relançar os discos, ou mesmo de repente passar aí para um Spotify da Via, uma Apple Store, não sei. Pois é, é uma boa ideia que você tá passando aí, nós vamos estudar com carinho. Muito bom. Tá vendo, cara? Você disse que cresceu com Cachorro Cego, hoje você foi agraciado no programa Na Rota do Rock. Os caras foram meus ídolos. Brincando. Eu também sou velho, assim. A gente é da mesma idade aí. Ah, bom, eu já tava começando a ficar preocupado. Mas escutei muito. E sou amigo do Luiz já há alguns anos já, e quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, uma das coisas que eu sempre falei é a saudade que eu sempre tive de escutar o Cachorro Cego de novo. Que bacana. O Cristiano, então, foi um dos grandes incentivadores também, né? A gente estava até conversando antes aqui, que toda vez que ele me encontrava, ele realmente fazia essa pergunta para mim, né? Cachorrão, quando é que o Cachorro Cego vai voltar? E eu só assim, pô, cara... Shows antológicos, pô. Né? Vi vários shows do Cachorro Cego lá no 913, naquele espaço lá que depois virou KCL, como é que é o nome antes? Que tinha show do Câmbio Negro, Mascavo... Aquele espaço lá. Não. Aquele que era lá na torre mesmo. Eu esqueci o nome antes. Não, é o Caso do Teatro Amador. Pô, ali tinha shows antológicos. Show, né? Mesmo. Olha, teve muito show bacana, sabe? Graças a Deus tivemos aí uma história bacana de shows. Porão do Rock, nós fizemos as duas primeiras edições do Porão do Rock. Pô, até hoje tá aí fazendo ainda edições aí fantásticas. Fizemos Skol Rock. Tá ouvindo aí, Gustavo? Ó, pro Porão do ano que vem pode rolar um Cachorro Cego, Gustavo. Desse ano também. Esse ano. Esse ano tamo aí, ó. Mas Skol Rock, pô, Skol Rock foi bacana demais, cara. Pô, eu tava no Skol Rock. Em 96, não foi? Acho que foi. Ele seu. Foi o primeiro festival do Skol Rock que a gente classificou pra tocar uma música autoral da gente lá. Pô, foi massa, foi excelente. Sim, Skol Rock, pra quem não conheceu aí, foi um grande movimento que teve. Alavancou muitas nos anos 90, aí, né? Fez um grande festival. Tivemos aqui o Boot na Fat aqui de Brasília, Boot que acabou Fat, ganhando uma das etapas e, pô, abriu o show do YouTube, né? Cara, imagina. Cara, Bichuebas, todos, vários aí. Nilson Nelson. Rony, além do bloco, você tem banda também, cara? Tem uma banda, Down Jones é o nome. Tá aí na lista das bandas aí. Bote nela aí, bota. Não do Lousa, do Lola, mas da lista de bandas aí, tem umas 300 bandas. Que surpresa boa, né? A quantidade de bandas. Sim, sim, com certeza. A gente tá aí fortalecendo também. O último levantamento que a gente andou acompanhando de bandas autorais de rock and roll da cidade tinha mais de 300, cara. É, muita banda. E o índice da banda tá subindo. Eu espero que sim. Ainda não consegui ver isso aqui. Se propaganda é a alma do negócio, a gente chega lá. Mas eu, é isso aí. Eu, o Paulão e a Luciana, o rock and roll, pra gente é só uma questão de curtir, produzir, não, Paulão? Como você diz, a gente é músico frustrado, né, Paulão? É, cara, e Cris, assim, o produzir é. Pra também mim é um grande é prazer, bom, porque né? você faz parte de todo o processo ali, você bota quem realmente vai tocar, você vai preparar tudo ali pra ele poder fazer a ponte, né? Você vai fazer a ponte pra ele poder dar alegria e várias outras coisas pro público. O Idevão também tem uma banda, pô, tem uma banda Corre do Molejo. E produção é fundamental. Não existe bom show sem boa produção. Cris, e aí, homenagem ao Cachorro Zé, já que já estamos acabando aí. Sim. Vou abrir aqui uma coisa de um grande amigo meu, André Braga, grande cervejeiro aí. Em associação com a Jim Beer, do Jean, Vicente Pires, e com a Corina. Eles, a Corina tem esse projeto que é o Pontapé. Olha que legal. Pontapé da Vaca. E ele pega, eles pegam a cerveja de cervejeiros caseiros, que por toda a burocracia para conseguir liberações no Ministério da Agricultura e outras coisas, eles vão e lançam lá na Corina e dá todo o apoio pro pessoal aí. Pô, tá? Então massa. Vamos abrir aí a Hop Brown Ale, que foi vice-campeã num concurso nacional de cerveja aí. E você que tá escutando vai ficar à vontade, que só a gente que vai beber. Ó, Livinha, sai de casa, prometi que eu não ia beber segunda-feira, mas agora não vai ter jeito não, viu? Vai ser desfeita. Rony, faz o último convite pra galera. É isso aí, vamos lá. Domingão, dia 26, domingo de carnaval. A gente tem, entre as várias opções pra pular carnaval em Brasília aí, tem o Bloco Eduardo e Mônica, que a gente tá oferecendo pra galera que quer curtir um som mais comum pro brasiliense, mas de uma forma, com uma pegada também super bem trabalhada, carnavalesca, sem assustar ninguém, tá? Já digo aí, mas vai ser interessante. Então estão convidados a partir das 13 horas, a gente vai estar por lá. É, a programação começa por volta das 13h30 e vai até as 9 da noite, com muita coisa legal, inclusive a banda do Bem, que é a banda Eduardo e Mônica, que a gente está reunindo aí músicos de variadas bandas e projetos em Brasília. Já deixo aqui o convite pro pessoal do Cachorro Cego. Opa! Pra estarem por lá. E vocês também do Na Rota do Rock. A gente se vê por lá. E todos que estão ouvindo aí, a gente vai estar domingão então fazendo essa festa bonita. Com Céu Azul, se Deus quiser. São Pedro, a gente já fez o protocolo. Vamos já tá na mão dele lá. Entendeu? Então, rapidinho, só pra eu mandar um abraço aqui pro meu presidente, que não é o Temer, né? É o meu presidente Flávio da Serpa Candanga aí. Ah, e só não vou poder aproveitar o Eduardo e Mônica, porque eu estarei lá trabalhando no CCBB, fazendo outra parte do carnaval. Você sabe isso aí, né? Não, o meu é só domingo e segunda. Domingo e segunda. Porque eu também tenho que curtir o carnaval no sábado e na terça. Né? Cachorro Grande, quinta-feira, no Clube do Choro. Cachorro Cego! Suspende a bebida! Suspende a bebida! Cachorro Cego, quinta-feira, no Clube do Choro. É isso aí, galera. Todos convidados. O show do Cachorro Cego, lá no Clube do Choro. Quinta-feira agora, dia 23, a partir das 21 horas, tá? Ingressos vocês podem adquirir aí antecipadamente lá no Bilheteria Digital ou no local, ao preço de 40 inteira, 20 a meia, ou quem levar também 1 quilo de alimento. Sensacional. Vai começar no horário? Vai começar lá, tem que começar no horário, 21 horas. É, nós estamos fazendo aí um set de 2 sets, tá? Com intervalinho de 15 minutos. Nosso show aí deve ter mais ou menos aí 1 hora e 40, mais ou menos, de duração. Perfeito. Dona Lu, tem mais algum reclame aí? Tem um recadinho aqui. Todo esse resumo do Carnaval de Brasília você vai poder ler no nosso site, na rotadorock.com.br, e também no nosso canal Na Rota do Rock, já a partir de amanhã. A Nota do Rock já tá lá. Já tá lá. Dois. Já está postado. Sai. Meu amigo Novan. Cris, peraí, deixa eu fazer só um negócio aqui. Peraí. Cachorro Grande, né? É que dá zero pra ele. Vamos fazer o seguinte, Dova, vamos incorporar esse negocinho aí, esse som, pra todas as vezes que a gente dá zero der pra ele. Vamos ver que a gente der pala aqui, por favor. Deixa comigo, tá incorporado. Obrigado, galera, esse foi mais um Na Roda do Rock. Obrigado, Lu, obrigado, Dova, obrigado, Rony, obrigado, Cachorro Cego, obrigado, Paulão. Valeu. Semana que vem, né, Lu, acho que não tem na Rota do Rock, né? Gente, o Cris quer pular carnaval, então a gente vai providenciar um reprise maravilhoso pra vocês na segunda-feira que vem, mas a gente volta e vai falar do festival. No outro festival. Festival que a gente já pode dar spoiler, quem são as bandas e a data, rapidinho. Dia 20 tem Elefante, dia 21 tem Dilo, dia 22 tem Adriá, dia 23 Trampa e dia 24 Alarmes. Lembrando que a Rádio Federal vai transmitir pra você ao vivo durante toda a semana, né, Dovan? Todos a gratuitos na FENAC. Esse é um dos primeiros eventos de comemoração da Rota do Rock, 10 anos. E bom carnaval pra todo mundo, galera. Muito rock and roll. Você curtiu Na Rota do Rock.